tempo. Eu penso que os objetivos foram conseguidos, com temperaturas não tão convidativas como seriam de esperar, mas de qualquer maneira, como nós dissemos, um programa muito diversificado, um programa com objetivos muito claros, e não diria que a nossa Expo H conseguiu atingir um patamar da excelência, mas penso que conseguiu atingir um plano, sobretudo, ou atingir um patamar, sobretudo, de satisfatório para cima, junto quase ao bom. Por isso, aquilo faz sempre que nós, questão de dizer que este é um local, um ponto de encontro, não é? E é isso que, de facto, tem sem dúvida acontecido. Nenhuma, esta é uma feira. Eu gostava de recordar que esta feira tem 10 anos e fomos nós que a lançámos. Porque também gostava de lembrar que os outros acabaram com uma coisa que tinham a ficar a colo. E hoje perdermos a oportunidade dela ter feito um crescimento natural que foi cortado. Foi cortado, como nós sabemos. E por poderia isso vemos, já estar noutro patamar. E por isso nós não temos problemas de assumir que esta, e eu não tenho problemas de assumir, que esta feira foi, esta Expo H, foi a feira que teve maior orçamento de sempre, nestes últimos 10 anos. Por uma razão simples, porque tem uma coisa que nós chamamos ambição. Nós não somos, quem está hoje na Câmara Municipal, não somos passivos como eram no passado. Nós temos ambição, ambição de fazer melhor, ambição de atingir mais públicos-alvos, e é esses objetivos, e foi por isso que nós o fizemos. Também é verdade que, passados estes 10 anos, nós teremos que repensar algumas estratégias em relação à captação do público da nossa Expo H. Não vale a pena escondermos esse problema. Precisamos, ou seja, trazer gente de mais longe. Precisamos, ainda. É isso mesmo, precisamos de alargar aquilo que é regional e que tem muito a ver com Ceia, Arganil, Tábua, Nelas, Carregal do Sal. Devemos alargar e ter maior ambição do perímetro Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco e todas estas cidades e Leiria. Nós devemos ter esta ambição. E esta ambição conquista-se, vou-lhe dizer, com cartaz. Com os conquista-se, sobretudo, com grandes espetáculos. É? Eu diria, nós não é possível comparar-nos, mas o orçamento da Expo Fassi, quando eu tive a oportunidade de estar a fazer a inauguração, é 1,6 milhões de euros. Pois. Isto diz tudo qual é a diferença entre nós de uma feira caracteristicamente regional, mas sabe, aqui em Oliveira do Hospital, ainda há, eu tive a oportunidade, quando era Presidente da Escola da Cordinha, de fazer um espetáculo que custou 90 mil euros naquela altura, sem nenhum suporte, sem nenhuma rede, porque era uma comissão de pais que executava, e tivemos sucesso. E por isso aqui em Oliveira do Hospital, alguns profetas da desgraça, que têm saudades dos outros tempos, serve qualquer coisa para tentarem denegrir o nosso trabalho. Mas é isso que nós devemos lhe dizer, que nós temos ambição, aquilo que eles nunca tiveram, e por isso a Expo H vai continuar, vamos criar um modelo diferente, e anuncio-lhe aqui em primeira mão uma coisa muito interessante que foi lançar antes da atuação das Azeitonas. Vou desafiar os oliveirenses durante o mês de setembro e até 15 de outubro, porque precisamos de fazer contratos, serem eles a escolher os artistas que vêm ao Oliveira do Hospital na próxima Expo H. E vou-lhe explicar como é. Vão votar. Vai haver uma votação para jovens até aos 20 anos e eles escolhem o artista que quer cá. Depois vai haver uma votação entre uma segunda votação, não é uma, entre as pessoas que têm 20 a 40 anos para escolherem a maioria o artista que querem cá. E depois mais de 40 anos, onde eu também entro e onde votarei, qual é o artista? E serão essas que escolherão. Mas vai haver à partida logo uma lista de artistas? Não, não. Eles não. É uma lista indicar. Livre e a lista. E não tem medo que isso possa resultar assim num orçamento explosivo? Logicamente que todo. Eu não posso dizer que se quiserem trazer cá a Madonna ou outra, que isso seja possível. Mas dentro das prioridades e dentro das nossas capacidades financeiras e do nosso rigor, eu vou-lhe dizer, nós vamos fazer isto. Eu acho que é muito giro. Haverá grandes modificações em relação a esta, porque tem 10 anos... Sobretudo o cartaz, não é? Sobretudo ao nível do cartaz. Não só o cartaz. E quanto à logística também, da própria feira? Da própria poderá feira também. Poderá mudar o sítio da feira? Não, não, a feira não vai mudar. Mas a feira tornar-se-á também mais uma feira de concertos e de festival musical.